de você. Há quanto tempo não lhe vejo. Quero lhe ver aqui na igreja, quanto almejo. Fiquei sabendo que você está doente e quero saber por que se foi tão de repente. Passava lutas, tanto dizia ultimamente. Em sua casa, tantos problemas, infelizmente. Diferente, não queira fugir, onde quer que vá, os problemas vão. Tenha que vencer, o sangue que há poder pela oração. Não queira fugir, onde quer que vá, os problemas vão. Tenha que vencer, o sangue que há poder pela oração. Eu fico olhando seu lugar. Em sua casa eu não pude lhe encontrar. Telefonei, alguém me disse que você não estava. Mas escutei a sua voz no fundo que falava. Já muitas cartas lhe enviei, não foram respondidas. Mas não me canso, nas madrugadas lhe apresentarei. O seu lugar, em nome do Cristo, vai ser preenchido. Por mais que o diabo lute, eu tenho certeza que ele está vencido. Onde quer que vá, os problemas vão. Tenha que vencer, o sangue que há poder.